Jesus no coração, muito mais que emoção, meu privilégio. Ele é Deus, o meu Deus, e eu o amo. Amo com todas as forças do meu frágil coração. Ele é mais, muito mais que tu. Existe grau superlativo para Deus. Ele é mais que minha calma e conforta minha alma. Ele é o Ele é o meu.